De certo não há uma certeza sequer. Eu quero libertar o céu, deixar que cada um escreva o seu próprio papel. Ironizar o certo, cadenciar o inverso em si. Sejam canções. A gente que inventou o amor, podemos desinventar, construí-lo ao nosso tempo. O espelho, nosso teto, a nossa pose, propaganda de toda cidade em nosso sexo, insanidade derreter. Deus quis nos deixar. A gente que inventou o certo, podemos reinventar.